pode ser de dia, tarde ou noite, mas a galera do antes dos playoffs sempre traz as principais informações sobre os esportes americanos diretamente para seus ouvidos. Eu sou o Felipe, então. Eu sou o Rodrigo, então, galera, no episódio de hoje eu convidei um amigo meu, um dos mais fodas, o Breno, e ele vai falar um pouco da experiência que ele teve jogando basquete nos Estados Unidos. Então, pode se apresentar, Breno. E aí, pessoal, eu sou o Breno Bopo Antonella, eu tenho 18 anos. Primeiramente, queria agradecer aí o convite dos guris aí. Eu tenho 18 anos, eu jogo basquete desde que eu tinha uns 9, 10 anos por aí. Tudo começou ali no Corinthians Basquetebol aqui em Santa Maria. Com o Pietro, o Ricardo Leal, até o Ricardo ainda é técnico do Colégio Marista Santa Maria, onde eu estudei também. Então, começou tudo lá, né? E eu sou daqui de Santa Maria mesmo, eu nasci aqui, vivi aqui até os meus 17 anos, e é daí que eu me mudei, né? Sim. acho que a gente gostaria de saber, tipo, primeiro... Sei lá, que time tu torce ali na NBA, se tu acompanha, assim, regularmente. Sim, sim. Não, eu acompanho. Acho que não só o basquete, mas o esporte americano em geral, assim, não sei se tu... Claro. NFL, eu assisti um pouco. Eu assisti mais, óbvio, né, nas finais ali, o Super Bowl, que todo mundo assiste, sim, né? mas um time que eu sempre gostei era do Seahawks. Seattle. Uhum. Uhum. Eu sempre gostei de assistir, achei legal de ver, eu sempre assistia quando dava. Mas o que eu mais acompanhava era a NBA mesmo. Uhum. E na NBA eu torço pro Oklahoma City Thunder. Então é um time que começou lá no Seattle Supersonics também. Sim. Né, no, era, o, do, era a franqueira lá, né? Uhum. E daí tinha o James Harden, o Kevin Durant e o Westbrook no mesmo time, sim, né? E depois todas as trocas, enfim, mas esse é um time que eu torço, eu acho muito legal de acompanhar. E depois o Lakers, né? Claro, porque onde eu morava lá, tem história, sim, né? O Lakers tem história, então... Com certeza. E, cara, como surgiu essa oportunidade, assim, de jogar lá, assim, como que foi? Então... Eu estava no ano de 2017, no início do ano de 2017, eu estava procurando intercâmbios. Eu estava fazendo um cursinho de inglês, eu comecei, sim, quando eu tinha uns 10 anos. Sim. Então, eu me formei desse curso de inglês em 2016, final de 2016. Então, em 2017, eu estava procurando um intercâmbio para fazer, não sei, qualquer lugar, sabe? Tipo, para falar inglês, para melhorar meu inglês. E para, tipo... finalizar mesmo esse processo, né? Que eu comecei em 2010, de todo esse aprendizado em inglês. Então, em janeiro de 2017, fevereiro de 2017, eu e minha família, a gente foi para Califórnia, a gente foi passear, a gente foi fazer turistar, né? Passear lá. E lá a gente estava procurando também, a gente foi para São Francisco e desceu até Los Angeles. E em Los Angeles eu estava procurando uns treinos para fazer, de tipo, basquete normal, assim, sabe, de treino com algum técnico de lá, enfim. E então tinha esse brasileiro que trabalhava numa faculdade de lá, uhum, a Vanguard University, ele trabalhava lá nessa faculdade, e esse brasileiro era amigo... De um amigo da minha mãe, tipo assim, tá ligado? Sim, era um amigo, sim, distante. Um conhecido. Então, essa minha amiga da minha mãe mandou o número pra minha mãe e a gente mandou mensagem pra ele, né? E daí, nesse dia, a gente foi e a gente marcou um dia, né? Conversou com o cara e marcou um dia pra ir lá treinar. Nesse dia, a gente não conhecia nada de lá, né? Enfim... A gente saiu, a gente marcou, sei lá, o treino era 8 da manhã, a gente marcou às 8 da manhã, a gente saiu 6 da manhã, porque a gente sabia que ia ter trânsito, né? Mas, assim, ó, é uma coisa sem igual o trânsito de lá. Então, sim, tipo, a gente saiu 6 da manhã e a gente tava muito longe do hotel de onde é essa faculdade mesmo. Então, a gente saiu do hotel 6 da manhã e ainda chegou atrasado lá, chegou umas 8 e meia, sim, sabe? E, não, é uma loucura, o trânsito é uma loucura. E deu certo. E, não, então... e daí, 8h30, a gente chegou lá, chegou atrasado, o cara tava nos esperando. E ele falou, ah, agora às 9 horas vai ter um negócio aqui, não sei o que lá, e daí não vai ter quadra pra gente, só às 10 que a gente vai ter. Sim. E era, não sei, acho que era quase 9, não sei, 8:30, 9 horas por aí era o horário. E daí a gente, daí ele falou, ah, espera aí que às 10 horas, 9:30, que é rapidinho esse negócio que vai ter no ginásio, a gente treina depois. Então tá, daí a gente esperou, e daí quando a gente tava nesse momento de espera aí e tal, eu, a minha família, que tava toda lá, a gente demonstrou o interesse, né? Que eu tava procurando intercâmbio e eu tava procurando lugar pra jogar, pra fazer terminar meu ensino médio ou intercâmbio. Sim. De qualquer coisa, né? E ele falou que conhecia essa escola, a Orangewood Academy, que é uma escola em Garden Grove, uhum. onde eu estudei esses 2 anos, né? E ele falou que conhecia o técnico e que era um programa novo, que estava procurando jogadores e enfim, né? Sim. Então... Foi uma espécie de... Esse cara era um olheiro, não? Foi um, eles chamam de tryout lá, uhum. né? É, ele foi tipo... Os testes, assim. É, ele... Esse cara aí que me ajudou, esse brasileiro, ele até tem um programa dele, que é o Team Clum Brasil, que é ele leva garotos, a gurizada aí daqui do Brasil para os Estados Unidos para jogar AAU, que é tipo o basquete de verão deles. Uhum. Que daí, esse basquete de verão é onde os olheiros estão, da faculdade, de high school, de Sim. tudo, sabe? E é lá que eles conseguem, digamos, exposição para tentar jogar no high school ou no college. Principalmente uhum. college, mas no caso dos brasileiros que ele leva é no high Sim. school, sabe? Sim, sim. Então, ele meio que dá essa visão. Então, ele foi uma espécie de intermediador, de olheiro para mim, sabe? E daí, naquele momento, ele falou que conhecia o técnico, conhecia o head coach de lá, o coordenador, né? Sim. E marcou, e ligou pro cara e marcou um tryout daí, pra Sim, ir lá na escola, isso. Realmente. Pro técnico me ver, pra ver quando de bolsa eles poderiam oferecer e todas essas coisas, né? Então, daí no outro dia, passou uns 3 dias ali, e daí a gente foi lá e tinha quando... Primeiro contato, né, com o basquete americano, assim, né? Era só eu lá, era um tryout mesmo, sabe? De uhum. Só me ver como chuta, como arremessa, foi driblezinho básico, assim, Sim. foi bem rapidinho. Mas tinha, tipo, 6 pessoas me assistindo e já aquilo lá já foi, tipo, sim. como é que, né? Porque é a primeira vez que o cara sim, passa sim. por um momento desse e eu já fiquei meio assim, e fora do país, né? Assim, claro. Num lugar... Diferente, né? Claro, claro. E foi, tipo, foi uma surpresa já, né? Ah, 5 pessoas, né, assistindo ali, um negocinho, né? Sim. E ali foi o primeiro momento. E daí a gente conversou com o head coach de lá, o coordenador, e fez todo... Daí foi só processo, né? Ele ofereceu a bolsa, e daí foi a coordenação lá da parte financeira, e daí foi indo. Daí processo, tirar o I-20 e todos os vistos, né? E passaporte, Sim. Daí só foi. Mas basicamente foi isso como surgiu essa oportunidade. Foi bem do nada, assim, sabe? Foi bem do nada. Sim, sim. Legal. E o que essa... O que te trouxe de aprendizado essa experiência? Bah, olha, não tem como dizer em palavras, sim. sabe? Porque essa experiência aí de, tipo... Um aprendizado não só... Porque o basquete, ele te abre muitas portas, né? Sim. O cara sim. joga o esporte... Claro... tentando um sonho de se profissionalizar, mas no mais, o cara, sabe, ele é para um aprendizado, para abrir Sim. portas para o ensino, para experiências como essa, sabe? O esporte abre portas. Sim. Esporte abre portas. E o basquete abriu para mim, porque se eu não jogasse basquete, eu não sei se eu poderia ter essa oportunidade de jogar lá, sabe? Sim. E uma coisa que eu queria salientar é que Tu consegue, sabe? Tu tem a oportunidade de sair do país e jogar fora, sabe? Tu só tem que procurar. Às vezes é mais difícil, claro, né? Da onde a gente tá e tal. Mas existe essa oportunidade, Sim. sabe? Existe. Eu só queria deixar claro isso aí. Mas essa experiência que eu tive, o aprendizado de, tipo... De tu saber lidar com... Porque, primeiro, tu tá sozinho lá, né? Sim. Não tem ninguém. Eu não tinha conhecido, não tinha parente, eu não tinha nada, né? Eu cheguei lá de... Assim, de cabeça, né? Me joguei, sim. assim, lá, sim, né? Sim, sim. Então, essa experiência aí me acrescentou muito na minha vida, sabe? Como ser uma pessoa melhor, sabe? Como abriu minha cabeça, né, pra muita coisa, porque o mundo é muito grande, né, e ele é muito conectado também. Sim. Tu tá lá, tu tá aqui, sabe, só depende do ponto de vista, se é bom, se é ruim, porque o importante mesmo é saber onde tu tá feliz, né. Sim. Eu sei que eu perdi um pouco do ponto aqui, mas... Tranquilo. Mas, né, essa experiência me acrescentou muito na minha vida. Eu acho que eu não trocaria por nada, assim, sabe. Sim. Em termos de... Sabe, de ser... De fazer as coisas sozinho, né? De aprender a ser sozinho e, sabe, não depender dos outros, entende? E mais no basquete mesmo, vou falar mais do basquete agora, né? Uhum. Eu acho que em termos de, sabe, de técnica, de tipo, formas de fazer alguns exercícios, sabe, em treinamento, é uma forma, bem, é completamente diferente também. É. Tem exercícios que eu nunca tinha feito aqui, sabe, que sim, lá é completamente diferente. É, acho que já conecta com outra pergunta ali, né, da diferença, assim, uhum, do que é jogar lá fora, jogar aqui. Sim, sim. Então, nessa, já dando sequência... Claro, né, que aqui, né, a gente sabe que, tipo, o futebol predomina, né, tem não, essa claro, cultura... Claro, sim. Os outros esportes são menos vistos, uhum, não, né? Não, com certeza, isso aí é bem grande. Sim. E essa diferença é gritante, né? Uhum. É muito grande. Porque aqui, eu vou dar alguns exemplos do que eu vivi aqui e do que eu vivi lá, né? Então aqui, a gente sempre tinha que, tipo, é uma briga, né? Para conseguir, digamos, dinheiro para viajar, dinheiro para jogar, né? Até hoje o Corinthians ali tava passando dificuldades, né, no termo de achar a verba para poder estar, sim, nos jogos, né, e uhum, jogar o campeonato estadual e todas essas coisas. Então, essa é uma grande diferença, porque lá o cara tem uma maior oportunidade para jogar, sabe? Aqui, o que no basquete é... Tem quantos times no estado? Quando eu jogava, tinha 8 times no estado. Uhum. Sabe? Lá, só na Califórnia ali, que é o berço do basquete, né? Sim. Nos Estados Unidos. Os melhores jogadores, eu vou dizer, saem de lá. Sim, sim. é completamente diferente, né? Só na liga que eu jogava, tinha 10 times. Mas, no total, assim... Aí tem, assim, ó, eu não sei nem contar, tem mais de 200 times, eu acho, ali, só ali na Califórnia. Sim. Brincando. Mais AAU, que é esses torneios, uhum, de verão, que é separado do basquete de high school. Então, é incontáveis times. E além dessa parte física, né, estrutural, que do ginásio, né, que o ginásio não tem comparação também, né, é um investimento que eles têm no basquete, e no esporte em geral, porque até os campos de futebol são, né, são perfeitos, né? Sim. São aquele gramado lá, sintético ou padrão, assim, é tudo organizadinho, sim, limpinho, né? Bem diferente daqui. Claro, pois é. Então, esse termo de estrutural, assim, não tem comparação. O ginásio limpinho, a maioria dos ginásios também tinha... A calefação, sabe? Se tava frio, era quente dentro. Se tava quente, era mais fresquinho, sabe? E é bem diferente. E no basquete mesmo, no jogo, acho que o esporte lá é muito mais... O basquete é muito mais físico, uhum, sabe? Tu tem que... Os caras pulam muito alto, né? Os caras correm, são muito rápido. Então, tipo, essa distinção... existe. E, não, e eu acredito que aqui também tem jogadores assim. O problema é que eles não são vistos. Sim. Eles não têm oportunidade de jogar. Porque, digamos... Digamos que um jogador seja assim, mas ele mora em Criciúma. Ou... Uhum. Criciúma não. Vamos dizer uma cidade aqui do interior, né? Aqui do interior, sei lá... vamos dizer São Pedro. São Pedro é aqui pertinho, sim, até, mas até dá. Mas vamos, sim, dizer São Pedro. Ele não vai ficar vindo aqui só pra jogar basquete, né? Sim. Tu entende? Tipo, os jogadores existem aqui. Eles só não têm a oportunidade muitas, sim, vezes, sabe? Não são descobertos. Não... Sim. Sim. Muitas vezes não, não são... E não têm oportunidade. Né? Não, é, pois conseguem... É. Sim. Não tem oportunidade de, sim, jogar, né? E de mostrar que eles também têm a capacidade de ser tão atlético e tão, sabe, forte, físico e todas essas coisas aí, né? Eu acho que essa é a, sim, maior diferença, assim, no, em termos de basquete, porque Técnica também existe a diferença, porque lá eu treinava 2 horas por dia, de segunda a sexta. Então, e aqui, é, digamos, até os guris hoje treinam segunda, quarta e sexta. Então, é diferente, sabe? É essa consistência de segunda a sexta, 2 horas por dia, faz diferença. Faz diferença. Dá para trabalhar muito mais no É, ainda mais no basquete, assim, que é a consistência mesmo que faz o jogo ali, né? Sim, com certeza. Ter aquela habilidade do chute, do, sei lá, do jumper ali, e é muita repetição, né? Claro, com certeza. Basquete é repetição. Sim. Sim, com certeza. E é diferente, né? Sim. É diferente. Mas eu acho que a gente pulou o básico ali, esqueceu de perguntar que posição tu joga, cara. Ah, eu jogo de ala-pivô. Ala-pivô. Que é a posição 4, né? Sim. Essa é a posição que eu jogo. Tipo, pela minha altura, pela minha envergadura, assim, eu até jogo, assim, de 5, de um pivô. Mas por causa da... Tipo, eu sou mais ágil que muitos pivôs, então eu jogo mais aberto e meu chute é melhor. Que, e eu não sou tão, né, forte, não sou tão pesado, né, pra jogar lá embaixo, então eu jogo mais aberto. Eu jogo um 4, assim, um ala-pivô. Sim. E quanto tempo durou essa experiência, assim, cara? Quanto tempo tu ficou lá? Então, no total, como eu tinha dito, foram 2 anos. Foi anos. De 2017 até agora, 2019, que eu acabei de me formar, né? Sim. Junho, agora. É, dia 1º de junho foi minha formatura do ensino médio, do high school. Uhum. E eu saí na metade do 3º ano. Eu fiz o 1º, 2º e metade do 3º aqui em Santa Maria. Sim. Daí, na metade do 3º ano do ensino médio, eu fui pra lá e fiz mais 2 anos. Que lá são 4 anos, né? Sim. Então, eu fiz todo esse processo aí. Bacana, cara. E o que tu mais sente falta dessa experiência? Ah, acho que eu mais sinto falta mesmo, acho que é o basquete. acho que é, tipo, dá pra... fazer um geral, assim, sim, né? Botar tudo junto. Acho que o que eu mais sinto falta mesmo é o basquete. Porque acho que, sabe, depois que o cara volta, assim, e eu não sei ainda o que eu vou fazer, né? Mas depois eu respondo ali. Mas o basquete em geral, porque eu não tenho um treino, assim, sabe? Sim. Tipo, de 2 horas por dia, de todos os dias, sabe? E isso faz diferença, faz falta, né? Uhum. E de jogar num ginásio, tipo, com uma, sabe? Sim. Com uma infraestrutura muito boa, sabe? Então, tipo, isso realmente faz falta, sabe? Isso, o cara fica pensando, é muito legal, sabe? É muito bom. E isso realmente faz falta. Tipo, a NBA tem todo esse processo, né? Que começa mesmo no high school, assim... Daí tu falou até essa questão da cultura lá da Califórnia, que é muito forte, né? Tem os programas daí das universidades, que são 3 anos, se eu não me engano, que o cara tem que jogar, né? Pra ser... Sim, sim. O cara acho que tem 4 anos pra jogar na faculdade? Isso. É, ele tem 4 anos de jogo na faculdade. Sim. É, 4 anos, isso. E queria saber, assim... surgiu alguma coisa? Claro, a gente sabe que é muito competitivo, claro, lá, claro, né? Tem muita gente boa também. Sim, sim. Mas os programas, né, das universidades, eles existem e... Sim, sim. Então... Se surgiu alguma coisa, assim. Sim, claro. Então, eu joguei esses 2 anos de high school. O 1º ano, eu joguei... esses 2 anos que eu joguei lá, eu joguei bem. Sim. Eu posso dizer que eu joguei um bom basquete, né? Vindo de Santa Maria, né? Que muda muito, né? Sim. O nível de competitividade e de treinamento. Mas eu consegui me adaptar, eu me adaptei rápido até. Uhum. O 1º ano eu fiquei 6 meses sentado, que eu não podia jogar, né, na temporada ali. E eu acabei jogando metade dos jogos. Mas ajudei o time, a gente foi lá, a gente chegou nas semifinais... E perdemos por bobagem, sabe? Aí, a gente tava 10 pontos na frente e daí, no último quarto, eles apertaram e a gente cagou. E daí, eles passaram na frente e a gente perdeu nas semifinais. Mas lá, digamos, os campeões, né? Que são desse torneio, de high school, todos eles ganham o anel. Eles ganham, é muito legal, sabe? Que eles ganham um anel, sabe? Tipo na NBA, que o cara, sim, quando é campeão, ele ganha um anel. Isso, sim, exato. Uhum. Com o nome e tudo. É muito legal, sim, muito legal isso aí. E no basquete de high school tem divisões. Divisão 1, divisão 2, uhum, divisão 3, divisão 4. Tem até a 6, sim, no high school. Na faculdade é quase a mesma coisa, só, sim, que muda por ligas. Tem NCAA divisão 1, 2 e 3. Sim. E daí tem NIA, que é divisão 1 e 2. E até agora eles estão trocando para divisão 1. Uhum. Só uma divisão, a NIA. Então, tipo, é digamos a mesma coisa do ensino médio, só que na faculdade com ligas diferentes. Sim. Sabe? É, digamos assim, sabe? E daí, no final do meu primeiro ano, quando eu tava jogando ali no verão, depois eu me machuquei, eu torci o pé e rompi 3 ligamentos do tornozelo direito. E acabei por ficar fora, tipo, sei lá, fiquei sem jogar por uns 6 meses de novo, sabe? Fiquei de maio ali que eu me machuquei até novembro ali, e eu já tava lá. E novembro que eu comecei de novo, assim, já tava melhor. Mas me doeu, assim, de dor até janeiro, que eu fiquei jogando com dor. Sim. Mas nesses 2 anos eu consegui jogar um bom nível de basquete, né? Eu fiz, sei lá, eu tinha jogos que eu fazia 22 pontos, 20, 23, sabe? Rebotes, 10, 11, assistência, sabe? Blocks, tocos, né? E tudo isso, sabe? Eu jogava bem, eu jogava um basquetezinho bom. Mas com isso... Eu também joguei com caras, sabe, na mesma liga que eu jogava, eu joguei com caras que já estavam assinado, que eles falam, committed, com Gonzaga, que é uma divisão 1, sabe? Sim. Com um cara de St. Mary's, divisão 1 também, né? Que caras já que estão, digamos, certo que eles vão para essa faculdade, sabe? Sim. Que já receberam bolsa, receberam oferta. E até eu joguei com um cara que, esse Ian Martinez, esse cara aí, ele recebeu bolsa, oferta integral para Utah State. E o cara é um absurdo, ele joga muito bom. Ele joga muito bem. Eu joguei com ele no meu time de AAU, quando eu joguei no verão. Uhum. O cara é muito bom. Teve um jogo, eu nunca vou esquecer, que ele pegou a bola, estava contra-ataque, o jogador parou na frente dele... Ele jogou a bola pelo lado do jogador na tabela, foi pelo outro, pegou a bola e deu uma enterrada. E eu, sim, fiquei... Ah, tá louco. Eu fiquei assim... Né? O cara joga muito bem. Ele, sim, tem 1,92 e dá 360, catavento, faz tudo. O cara é muito bom. E então, tipo, o cara joga num nível de competitividade muito alto, né? Sim. É um nível bom, mas com certeza, claro que tem caras que não sabem jogar também, né? Que são iniciantes, né? Sim. Digamos assim, como todo lugar. Mas tu vê muito mais caras bons lá, sabe? Sim. Porque eles têm oportunidade de melhorar, né? Eles têm oportunidade, sim, de começar quando bem novos. Porque lá, a criança de 6 anos já tá picando bola, tá, sim, fazendo exercício, sim, que talvez nem eu consiga fazer, sabe? Porque eles começam... Eles começam muito cedo. E é muito legal ver isso, sabe? É muito legal. E com isso, eu tive algumas... Muitos técnicos me mandaram mensagem. Muitos técnicos. Eu não sei, foram mais de 20, eu vou dizer assim, sabe? De escola, só que de faculdades, divisão 3, 2, NIA divisão 1 também. Mas como funciona essa coisa do college é que tu precisa ter verba, né? Sim. Porque todos os colleges são pagos. Sim, sim, sim. Então, NCAA divisão 3, eles não podem oferecer bolsa. Pelo esporte. Uhum. Então, já fica mais complicado. E cada universidade dessas é, digamos, $40 mil, né? Por ano. Sim. E se converter em reais dá R$160 mil, né? Então, é dinheiro, né? Sim. É dinheiro. Com certeza. Então, de ficar, sabe, de pagar todo esse dinheiro não é complicado, não, é inviável, né? Não existe a possibilidade. E então, tipo, cada vez mais foi, tipo, deixando mais estreito, né? Quantos técnicos eu falava. Começou, sei lá, com 30, daí eu já falava com 20, porque não podiam me oferecer. Sim. daí depois 15, daí 10, daí 5, né? E foi indo assim, né? Todo foi afunilando. É, foi afunilando, né? E chegou agora que eu tô com 3 opções, mas que também eu teria que pagar um certo valor, e eu tô estudando essas opções, ver se realmente vale a pena, ou se eu vou procurar um clube para jogar em São Paulo, ou se eu vou tentar ir para a Europa, sim, ou se eu vou ficar por aqui mesmo, sabe? Sim. Um tempo, e eu tô vendo todas essas opções, e eu tô vendo se eu vou escolher alguma delas, né? Porque sim, eu tenho até a final desse mês agora para escolher. Então, eu tenho que meio que... Decisão dura. É, não é fácil, não é fácil. E o pai e a mãe querem que eu fique, sim, aqui também, porque, né, é família, sim, né? Sim. Eles querem que o cara esteja perto. Então, é, tudo pesa, né? Tudo pesa. Então, não, não é uma decisão fácil, mas que o cara tem que fazer, né? E vamos ver, né, o que vai acontecer agora. E como que tu avalia, assim, cara, mais o aspecto do jogo, assim, do cara de fora em relação ao jogador de lá, assim, é mais físico, como tu disse, o jogo, tu vê, assim, o cara que chega de fora, tipo, a gente sabe que aqui o basquete, ele é mais, digamos assim, no nível FIBA, assim, aquele cara mais, uhum, que pensa o jogo, que sim, é mais inteligente, sim, como sabe? Como um basquete europeu, né? Isso, é. Tipo, o armador, sei lá, ele é aquele cara que vem mais do basquete da rua, mesmo assim, que é mais driblador, mais pontuador, como que tu vê, assim, o jogo? Olha, eu acho que depende muito do jogador. Uhum. Eu acho que essa parte aí é mais do jogador mesmo, jogador, sabe? Mais é, pessoal. Eu acho que mais pessoal. Sim. Claro que aqui tu vê muito mais jogadores... armadores que pensam o jogo, sim, distribuem a bola, tentam distribuir a bola. Uhum. No geral, tu vê mais isso aqui. Sim. Lá, tu vê... no geral, assim, no geralzão, tu vê mais armadores atléticos, entende? Que, uhum, vão pra cima, que fazem o... Eu não sei como fala, mas o que fazem... Que jogam de armador, mas que também vão pro post, porque eles são, tipo... Eles têm 1,90, sabe? 1,88. Então, sim, eles jogam... Quando precisa, eles vão pro post ali fazer um trabalhinho quando o armador é mais baixo que eles, e, uhum, enfim, sabe? Mas eu acho que isso realmente depende muito do jogador. Isso depende mais também do jogador do técnico, né? Que vai auxiliar, que, uhum, vai dizer o que ele tem que fazer, e enfim. Mas eu acho que depende mesmo do jogador. Mas, com certeza, o basquete europeu e o brasileiro, comparado dos Estados Unidos, é muito mais pensado, eu, sim, digo. Sim. Eu acho que eu posso dizer isso. É, até, tipo, eu acho uma... Agora, olhando mais para a NBA, assim, uhum, comentando, o jogador europeu, ele é um pouco injustiçado, assim mesmo, né? Sim, sim. Tipo, agora tem esse cara, não sei se tu acompanha os jogos, assim, o... Luka Doncic? Isso, o Doncic, uhum, do Mavericks, isso, né? Que é um cara que, pô, o cara é excelente, tá ligado? Sim. E, claro, ele tem um reconhecimento, assim, todo mundo fala que ele joga muito, mas daí tem aquele outro caso do o armador do Tajes, que agora ele trocou de time até, acho que é o Marco Ruben, não? Agora não como vou saber. Como que é, não é? Não sei, mas entendo. Que é um, né, mas é um estilo de jogador, assim, que arma mais o time mesmo, sim, assim, sim, ele pensa, sim, não na pontuação, uhum, mas mais para distribuir a bola, assim, né, é diferente um pouco. Uhum. E o Luka Doncic, ele até foi MVP das finais lá, né, sim, que ele jogava no Real Madrid, né, então ele foi até MVP das finais, ele já jogava muito bem lá, sim, 19 anos e já destruía, e, né, isso. Chegou na NBA agora, tem 20 anos e... Foi Rookie of the Year, então, tipo, o cara é bom, né? E é um jogo diferente, sabe? Os melhores passadores da NBA, assim, no geral, assim, tu pode ver que eles são mais de times, são mais europeus, assim, uhum, sabe? Um estilo mais europeu, assim, sabe? De basquete, ou estilo brasileiro, né? Digamos, sim, assim, também. É diferente, né? Essa fisicalidade. E até falam muito que o jogador que vem aí do Brasil, que vem da Europa, uhum, eles falam que eles têm um biotipo fraco, né? Sim. Porque os caras lá são fortes, né? São bombados, sei lá, atlético. E a gente é mais pé no chão, que fica, trabalha mais, faz a finta, entende? E eles até falavam, pra mim falaram várias vezes que eu era um estilo de basquete europeu, tipo Dirk Nowitzki, um negócio mais assim, sabe? Então, tem essa diferença lá, eles prezam o físico, sabe? Tipo, de, ei, tu é forte, tu vai lá embaixo, vai pular, vai dar uma dunk, vai sair gritando, né? Vai... é loucura, né? Então, tem essa diferença também. É, até o próprio o Raulzinho, né? O brasileiro aqui. Sim. Também... acho que ele chegou a jogar e entrou bem, assim, eu assisti algumas partidas. Sim. Acho que é um cara que, pô, joga muito basquete, assim. Sim, com certeza. Mas é, acho que agora até ele foi dispensado, não, não tá jogando Ele tá procurando um time, mas eu acho que ele com certeza tem espaço, mercado, né? na NBA ainda. E com isso também existe muita, né, como aqui existe também no futebol, no basquete, em todos os esportes, é aquela coisa de tu conhece alguém, ele tem dica para outra pessoa e tu vai indo assim, sabe? De ter conhecidos, né, no meio do esporte. Isso te ajuda muito, te leva a lugares, né? Sim. E isso existe no basquete lá, americano também, sabe? De tipo, ah, meu técnico conhece o técnico de uma universidade divisão 1 lá. Eu vou te levar para fazer uns treinos lá. Sim. Entendeu? Então, é meio que é encaminhado, sabe? Digamos, tem jogadores bons que também não são... que não vão para a college lá. Porque eles não têm a visibilidade. Entende? Eles jogam numa, digamos, numa liga menor, que não tem muita visibilidade, ou, né? Enfim, e isso existe, como aqui, sim, existe lá também, sabe? De ter conhecidos, né? Que vão te ajudar a chegar mais longe, né? Digamos assim. Sim, sim. Então, pessoal, no episódio de hoje foi isso. E a gente espera que vocês tenham gostado e... A gente agradece a presença do também dele. Não, obrigado, eu que agradeço, aí. Muito obrigado. A gente te convida também, caso tu fique em Santa Maria, para participar de outros episódios. Claro, não, adoraria, adoraria. Só um off, assim, que um tempo atrás ele comentou, né? Sim, tipo, eu tenho um conhecido e tal, que... Porque, tipo, a gente... Eu comecei a assistir basquete, mas aquela coisa, na TV, assim, nunca joguei. Sim. Só o amor mesmo. Pelo esporte, e a gente comentava nas aulas e ele torcia pro Toronto. Eu pro Rockets, e aí a gente comentava, assim, né? Ficava conversando, aí ele, pô, eu tenho um conhecido que joga lá nos Estados Unidos, não sei o que, aí mostrou tua foto e tal, aí, pô, na época eu comentei assim, bah, que massa, não, né? Claro. E daí agora tu tá aqui, falando com a gente, assim, muito legal. É muito legal mesmo, e eu agradeço o convite aí. Essa aí foi só uma, né, uma... Se o cara deixar, fica falando o dia todo, né? Eu tenho muito o que falar. Então foi meio que um resuminho, né, das coisas. E, ó, fiquem à vontade pra me chamarem quando quiserem. Pode deixar. Agradeço mesmo o convite. Então, até o próximo episódio, galera. Valeu.